Antônio Passete. Voo 2, puxa o pé de estacionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama na táxi, voo no 940. Sou instalador, boa, tá 3894. Boa, 3894, cheque o trem, o altímetro no 0, 1 no 6. Autorizado o pouso na 10, o vento 1 no 6, 0 graus, com 8 nós. Baixou e travou, autorizado o pouso, condição 0, 3, 8, 9, 4. Gol no 273 para o táxi do POB de 154, alternamos Campinas com 3 horas e 30 de autonomia. Confirma 154 a bordo? Confirmo. Gente, altímetro no 0 no 6, táxi via tática, reparte através do portão 612. Ok, ajustado 1016, reporta através do 612, viu, pátio, gol 1273. Através do 612 é o gol 1273. Gente, mantenha a posição, aguarde para prosseguir no táxi. Mantenha aguardando. Quatro, seu solo aos 40, virando à direita, chama o solo em 1219, tenha uma boa noite. Solo em 1219, boa noite, 338, na paz. Salvador, boa noite, 3894, livrou. Boa noite, táxi via Alfa, é a partir da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette. 3294. Equador, gol 1940 para o táxi 179 POB, 3 horas 57 autonomia alterna Galeão. Gente, 179 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no decimal meia, bom gol. Índia Alfa, ponto de espera 10186, obrigado, gol 1940. 1273, segue a aeronave da companhia via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no decimal meia, bom gol. Segue a companhia Índia Alfa, no ponto de espera 1286, obrigado, bom trabalho. Preparar para a decolagem. 3894, táxi via Juliette, portão 10. 3894, táxi via Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 3894. Salvador, gol 1940, ponto de espera da 10. 1940, boa noite, autorizada a linha decolada 10, vento de 1,70 graus com 8 nós. A linha decolada 10, gol 1940, após 208. Atenção, identificação, autorizado chegada a Maribis para 2000 pés. O estoutímetro 10 no meia, informe no custo do localizador. Mari 2016, rebotarei no lock, gol. Ponte espera pronto, zona 273. Zona 273, alinha e mantenha 10. Alinha e mantenha 10, zona 273. 940, decolou aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. 208, tem uma boa noite, voo 940. Salvador, boa noite, voo 940, passando 1700 na Dael. 40, contato radar, topo nível 340, perfil Dael. 360, confirmando, para subir o voo 940. Positivo, 360, foi autorizado pelo sol 360? Afirmo, então está subindo ao 360 na Dael, voo 940. Voo 273, o vento é 1,60 graus com 6,12 de nós, está livre de decolagem da 1,0. Livre de decolagem 1,0, voo 273. Voo 273, decolou os 49, controle em 120, décima 8, tenha uma boa noite. Obrigado, boa noite, voo 273. Deixa eu chamar 6259, a nossa posição é 01 para o pushback acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, deixa eu chamar 6259. 273, boa noite. Israel 360, voo 273. 240, passa para o nível 160, chama o centro Recife, frequência 125, 1 hotel 2225, boa viagem. 251-3325, centro Recife, voo 1940. Chanel 6259 com 1127 a bordo, 4 horas e 5 de autonomia, alternando o galeão. Gente, 1127 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8 6, bom voo. Índia Alfa, 1 no 0 no 6, obrigado e até a volta, Chanel 6259, uma boa noite. Boa noite, é o voo 1884, descendo para 1.5. 1884, boa noite, sua identificação, autorizado chegada a mar, desce inicialmente para o nível 060. Ajustou o altímetro no 06, vigilância radar. Ok, até o 60, 1884. 1884, reduz a velocidade para 250 abaixo. Já estamos reduzidos, 1884. Radar back for sequence, turn right, head 100, limit localized course. Under radar back to turn right, 100, limit localized course, 6528. Nível 1-70, chama o centro Recife, frequência 1-251-3325, boa viagem. Obrigado, boa noite, 1-273. O 1-776, localizador? Afirmo. Complete aproximação, chame 2-086, bom pouso. 286, bom. Afirmo. 1776, tá livre, pouso 1-2, o vento é 1-60 graus, 6-12 de nós, e o altímetro 1-0, 1-6. Entendi, deu pouso, 1776. Oceania 6259 no Ponte Cara pronto. Puxa 6259 ali e mantém a 10. No 776 Lagoa, no solo 58, livrando à direita, chama o solo em 121 decimal 9 e tenha uma boa noite. Decimal 219, boa noite, bom, no 776. Salvador, boa noite, o bom no 776 livrou à direita. Boa noite, no 776, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Táxi Alfa, patarante da Juliette, bom, no 776. Puxa 6259, livre decolagem na 10, o vento 170 graus com 62 de nós. Livre decolagem, Oceania 6259. Salvador, Passo Laredo 2226, boa noite. Boa noite 2226, descida ao 070, chegada a mar. 070 na mar, autoriza a Duna. Mantendo o perfil, 2226. Positivo. O trip 5218, controle. Go ahead. Trip 5218, read the vector for space and turn right heading 145. Your limit is flying this heading for 3 minutes. After resume all navigation on Duna position. Turn right 145, 3 minutes after that, direct to Duna, 35218. Boa noite, controle, Oceania 6259, perfil da El Cruz, ao 1300 pés. Boa, 6259. Por gentileza, transponder 0451. 0451, 6259. Rio 60, 1884. 1884, 10 para 2 mil pés, o ajuste é 1-0 no meio, direto Duna, está livre LS, é posto estabilizado. 2 mil pés, Duna, informarei. O 6259, o contato radar já estabelecido, sobe o nível de voo 360 na saída da EL. 360, perfil da EL, Oceania 6259. Roger 5218, descent to 3000 feet, can 81016. 3001016. Five 218, you're gonna be the second to land. You go after Boeing 737-800, now 12 o'clock. We have the traffic on TCAS, thank you. Let's 76, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette para o gol, para o portão número 3, gol no 776. Opa, 322-26, reduz para 220 nós. 226, copiou? Confia isso aí pro 2226? Possível, reduzir para 220 nós. Reduzindo para 220 nós, parceiro 2226. 35218, return all navigation, fly tuna position. Direct to tuna position, 35218. Olha pra gentileza, 6259, possibilidade de coordenação da posição bridge. Aguarde, tentaremos.